Conversa com Flávio Brainer. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Brainer, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou Nicole Guimarães, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Brainer. Olá, professor, qual será o assunto do programa de hoje? Olá, Nicole. Olá a todos os ouvintes que estão nesse momento ouvindo a Rádio Paulo Freire 820 AM, veiculada pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, Nicole, nós temos o privilégio e a honra de receber o professor Paulo Cunha. Professor Paulo, ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal, ele foi diretor do Centro de Informática e foi presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Professor Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É o Conversa com Flávio Brainer. Obrigado, Flávio. A satisfação é minha de participar de um convite seu e da universidade. Você que é uma pessoa tão atuante aí na área da educação e nos jornais, sempre leio a sua coluna lá no JC. Muito obrigado. Paulo, nós estamos fazendo um levantamento em função dos 200 anos, comemorativo dos 200 anos da universidade, com todas as pessoas que participaram, que fundaram, que tiveram importância não somente institucional, mas também social, política, em cada centro. E hoje o escolhido foi você. Eu gostaria que você pudesse, para os nossos ouvintes, lembrar como se deu a instalação de um curso e de um centro de informática, qual foi a repercussão disso na sociedade, quais foram as dificuldades iniciais e, sobretudo, quem foram as pessoas que estiveram à frente dessa iniciativa. Ok. Na verdade, eu estou muito feliz, porque como a informática tem uma história relativamente nova na universidade, eu participei ativamente dessa história, né? Primeiro como aluno e depois como professor. A informática na Universidade Federal de Pernambuco, ela, como em geral no país, começou primeiro com a chegada dos primeiros computadores e com o centro de processamento de dados. Então, primeiro veio a tecnologia que o pessoal começou a usar, principalmente no início foi chamado Núcleo de Computação Eletrônica, lá no Instituto de Matemática. E pessoas que estiveram bem envolvidas, professores como o Manuel Gaminão Lopes, como o professor Zacarias, como o professor Rivaldo, o professor Múcio, a professora Sônia Sete. Então, um grupo de professores que eram da matemática e eles deram partida a esse processo da informática. Posteriormente, em 1970, esse foi em 67, 1967. Em 1970, nós tivemos a instalação do Centro de Processamento de Dados da Universidade. E eu, na época, passei no vestibular de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Pernambuco e fui um dos três selecionados para iniciar como programador do Centro de Processamento de Dados recém-criado. Então, eu comecei como aluno e tive essa oportunidade de trabalhar no Centro de Processamento de Dados. Então, como eu disse antes, a minha história quase se identifica com o nascimento da computação ou da informática, do modo geral, como a gente costuma falar. Então, isso foi o primórdio. E, em 1974, 4 anos depois da instalação do centro, esse grupo aí criou o mestrado de informática. Na verdade, o mestrado de informática ele nasceu um ano antes da graduação. Isso foi uma época que surgiu a primeira organização da informática, porque foi criado, tinha o Centro de Ciências Exatas na Natureza, que englobava física, matemática, química, e aí foi criado o Departamento de Estatística e Informática. A informática foi criada junto com a estatística, como sendo uma área mais prática, né? Que uma ferramental que vinha da matemática, mas que dava base a muitos dos estudos, das avaliações de matemática. Então, em 1974, nós tivemos o Departamento de Estatística e Informática e, em 1975, a primeira turma de graduação em Informática. Então, esse foi realmente, digamos, os primeiros passos que nós tivemos na universidade. Paulo, quem foram, além dos nomes que estiveram envolvidos na criação do Centro de Informática, qual foi a repercussão que teve na sociedade recifense a instauração de um grupo, de um centro institucionalizado como esse? Quer dizer, quem foi o público que procurou a informática, que não era exatamente o curso de engenharia, mas o curso de informática, e existia mercado naquele momento em Recife capaz de absorver uma demanda profissional? Não, era muito incipiente, né? Foi, os primeiros computadores começaram a aparecer, e aqui em Recife tivemos alguns órgãos, como o Banorte, que teve um papel primordial aí na automação dos seus processos. Tivemos também a instalação dos primeiros CPDs da IBM e da Boros aqui em Recife. E no departamento de física, tinha um grupo que trabalhava com essa questão de design de computadores, um grupo comandado por... tinha participação de Hildo Pragana, que era o grupo na física, que deu origem depois ao computador chamado Corisco, que foi um computador que nasceu aqui, né, aqui em Recife, na nossa universidade, e teve como parceiro o Belarmino, que era um empresário da área, e aí surgiu esse computador, e foi devagarzinho atraindo o interesse da sociedade. Então, nós começamos em 1975, muitos alunos, são aqueles alunos que iniciam o curso e estão apostando no desenvolvimento. Eu tenho até uma história de uma aluna que fala para nós que, quando foi falar para o pai que tinha passado em informática, o pai disse: "Você passou em farmácia?" Porque esse nome informática não era bem conhecido. Então, o início foi isso bem de aposta, mas foi uma área que cresceu rápido, porque uma revolução, né? A revolução da informática, então ela nasceu e se desenvolveu de maneira muito rápida. Em pouco tempo, a gente tinha uma demanda bastante significativa. Muitos dos alunos que iam para a engenharia começaram a ir para a informática. Mas houve um grupo que apostou, né? Porque sabia que era uma nova tecnologia, que tinha espaço. Então, no início foi uma certa aposta, mas, digamos, uma aposta bem garantida, com uma proteção, digamos, bem grande. Lá fora do país já existiam alguns bons cursos de computação, lá na Stanford, lá na UCLA, na França, na Paris 6. Então, já tinha vários professores que, inclusive, vinham aqui nos visitar. E foi feito um primeiro convênio englobando a PUC do Rio, o Departamento de Estatística e Informática, e a Universidade de Waterloo e a Universidade de Toronto, no Canadá, através do CIDA, que era uma agência de desenvolvimento canadense. Paulo, e depois a coisa ganhou um volume ao ponto de fazer do Recife praticamente um centro, um polo de informática bastante importante do país, basta pensar no Porto Digital. Qual é a relação que a universidade tem hoje com o Porto Digital e qual é a função do Porto Digital que difere da função de um centro de informática na universidade? Tem uma história que nós gostamos de contar, que quando nós evoluímos, né, porque esse mestrado de informática nasceu bastante incipiente, mas com a volta de alguns professores, como Clilton Galamba, eu voltei também do doutorado na Universidade de Waterloo, tinha a Sônia Sete por aqui, que já tinha feito o doutorado em Montpellier. Enfim, com a volta de alguns professores, nós organizamos o mestrado, que era mais fácil, era um corpo docente menor, e tinha muitos professores da época em 20 horas, né, dedicação parcial, que ajuda, mas não é o ideal para um ambiente de pesquisa, né? Então, nós conseguimos estruturar o mestrado em informática rapidamente, era nível C, em 3 avaliações, que na época a CAPES fazia avaliação de 2 em 2 anos, então nós em 6 anos passamos para nível A, que era o nível máximo na CAPES. Então, com isso aí, a gente começou a atrair bons alunos também para o mestrado e começamos a enviar muitos alunos para fazer doutorado no exterior. E teve uma coisa importante, que foi esse pessoal que nós viemos para o exterior, em determinado momento, tinha mais de 40 pessoas fazendo doutorado no exterior, vindo do nosso mestrado, esse pessoal voltou e ficou. Isso foi um ponto muito importante, quer dizer, eles vestiram a camisa e como tinha uma ligação umbilical com a UFPE, eles resolveram voltar e ficar. Então, com isso aí, a gente começou a formar pessoas de qualidade, mas aconteceu um problema que a gente teve que trabalhar com isso rapidamente, que foi de uma turma, nós sempre fomos muito ousados, e o primeiro ensinou uma linguagem chamada small talk no Brasil, fomos nós, e o Unibanco, em São Paulo, usava small talk. Então, uma turma nossa de 20 e poucos alunos, 16 foram todos para São Paulo. Então, a gente viu que não era só fazer um departamento de qualidade, mas precisava reter o pessoal. Então, com isso, nós partimos para criar o César. Né? Na verdade, o César é a primeira âncora aí desse sistema Porto Digital. E aí nós, o César foi criado na independência do Centro de Informática como um elemento para fazer interface entre a academia, né, a universidade, nesse caso, o Centro de Informática, e as empresas da área de informática, para fazer com que tivesse projetos mais relevantes, projetos, ou, digamos, um projeto mais que pudesse contratar pessoas. E nós criamos o César, que ele foi criado em 1996, e começou a atuar bastante forte na interação com as empresas. Nós começamos a ter projetos com Bom Preço, com Boa Norte, com várias empresas na época. Então, com isso aí, a gente começou a reter o pessoal. Na mesma época, aprovamos o doutorado, em 92, na CAPES. Então, isso aí começou a criar uma massa crítica bastante importante. Então, esse ecossistema que fomos nós que desenvolvemos, ele chamou a atenção de Cláudio Marinho, que era secretário de Ciência e Tecnologia no governo de Jarbas Vasconcelos. E ele pensou nessa ideia de, inclusive, revitalizar o Recife Antigo através de um polo tecnológico que ele chamou de Porto Digital. E, na verdade, o nome original não era Porto Digital. Ele conta essa história depois, que foi Lavareda quem propôs esse nome de Porto Digital. E esse nome de Porto Digital ficou, né, como um parque tecnológico de Recife, na área antiga de Recife, se propondo, além de ser um polo tecnológico, de revitalizar a área. Então, a sequência, que eu diria, foi a fortalecimento da informática, né, que naquela época já era um departamento de informática, a gente tinha se separado da estatística, o fortalecimento da informática, com um grande número de doutores que retornaram e fizeram o concurso, pessoas daqui, com ligações locais, a criação do César como um centro de estudos avançados de Recife, que foi criado, inclusive instalado dentro do CID, depois que foi criado o Porto Digital, ele foi para o Porto Digital, e depois a ideia do Porto Digital, que aí é um elemento facilitador para novas empresas, digamos, de certa maneira, ancorarem aqui no Recife, na nossa região. Então, hoje é realmente uma referência, nós somos considerados um dos melhores do país e da América Latina. Paulo, você sabe que eu sou educador, trabalhei muitos anos na área de educação. Na verdade, eu estou na universidade há 60 anos, porque eu entrei com 10 anos do Colégio de Aplicação. Mais do que eu, viu? Porque eu me considero, eu tenho 50, eu entrei 70, eu sou programador, então eu tenho 55 anos. Você é um recordista. E uma coisa que me preocupa, às vezes, é essa relação entre as novas tecnologias e a educação. Eu não vejo mais meus alunos, por exemplo, com livros na mão. Eles têm todos um celular, ou um computador, ou um tablet. Como é que você vê essa relação entre as tecnologias informáticas e digitais e a educação? Ela, ao mesmo tempo que facilita o acesso à informação, ela também participa do processo mais amplo e mais profundo da formação? Essa é uma questão que está no dia a dia, né? Uma questão hoje que, como você falou, né, é uma questão que atrai a atenção de todos nós, né? A gente mesmo, nós lá, temos o nosso curso, a gente tem toda a preocupação de ter uma formação presencial, a tecnologia tem trazido novas formas de você trabalhar em paralelo com os cursos. Então, isso enriquece a formação, mas a gente também tem trabalhado na direção de que não seja só, de repente, a formação básica ela seja perdida. Né? Nós continuamos a trabalhar na formação básica, os conceitos básicos. Eu, particularmente, eu acredito nisso, né? Hoje, como você falou, né? da questão... hoje, quase a gente não vê livros, né? Não vê livros. Eu tenho uma biblioteca muito grande e no início o pessoal costumava dizer que a minha biblioteca era melhor do que a da universidade em termos de computação. Então, eu acredito nessa formação básica, nessa formação conceitual. Então, a gente tenta manter isso e, claro, que usando as novas tecnologias para enriquecer essa formação. Né? Então, gravação de aulas, mais material disponível, enfim, muita interação com os alunos. Os alunos hoje, perto já, eles acessam sociedades como a Sociedade Brasileira de Computação, que tem acervo digital. Então, eu acho que a oferta de recursos, de oferta de livros, de oferta de formação, ela ampliou-se muito, mas a gente não pode ficar, tem que se preocupar que isso não fique só na manchete, na superficialidade. A gente tem que se preocupar que isso realmente não se perca a formação básica, porque o importante é aprender a aprender. Né? Paulo Freire se preocupava muito nessa coisa de você ter sua independência, né? de você realmente dominar esse processo de aprendizagem. Então, não é só aprender a usar, mas aprender a construir, aprender a criar. E, nesse sentido, o Centro de Informática, hoje nós somos Centro de Informática, né? Nós conseguimos, em 1999, esse status facilitou muito o nosso desenvolvimento em função de diminuir a burocracia. Então, o Centro de Informática hoje ele se preocupa bastante. Nós temos uma série de atividades dentro do centro, de escolas, de grupos que trabalham com robôs, grupos que trabalham aqui. A gente tem também cursos de extensão, de uso de IA. A gente tem um ambiente bastante rico, de modo que as formações tradicionais, por exemplo, iniciação científica, PET, participando das Olimpíadas Brasileiras de Informática, de Pernambucana também de Informática. Então, a gente tenta criar aquele ambiente o mais rico possível, cheio de projetos, de interação. A extensão nossa é muito forte também. Então, na verdade, a nossa ideia é ter um ambiente rico para ajudar nessa formação do aluno. Não é de restringir, nem de simplificar. A gente só acredita que só uma formação sólida é que pode levar a pessoa a ter essa relevância, essa criatividade e apostamos nisso para o desenvolvimento não só da universidade, mas do nosso país. Paulo, uma última questão, o tempo da gente está terminando, infelizmente, muito interessante. Tem muita informação, né? Muita coisa. Em 1940, estava me lembrando quando você estava falando, em 1947, acabei de assistir o filme com bastante atraso, o Oppenheimer, né? E estava me lembrando que em 1947, que não aparece no filme isso, Oppenheimer deu uma entrevista para a revista Time Life, que não existe mais nos Estados Unidos, e quando perguntaram ele o que é que ele achava do fato de ter participado do Projeto Manhattan, e que uma nova era tinha sido aberta, né? O Senhor da Morte, como ele próprio se considerou quando a bomba, a experiência em Lualaba deu certo e tal. E quando perguntaram ele o que é que ele achava, ele disse: eu sou um cientista e estou preocupado com o desenvolvimento da ciência. O que os políticos e os militares vão fazer com essa ciência não é da minha área. Veja, poucos anos depois, em 1953, seis anos depois, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, ele escreveu a terceira versão da peça A Vida de Galileu, em que a moral da peça é essa relação do cientista com a sociedade, em que Galileu o tempo todo se pergunta: uma nova ciência, uma nova descoberta exige também uma nova ética científica? A pergunta que eu gostaria de fazer a você, é exatamente para a gente terminar, é exatamente essa. O aparecimento das inteligências artificiais, com todas as benesses, mas também com todos os riscos que ela acarreta, ela exigirá uma nova ética da ciência? Eu acho que essa é uma preocupação que tem que estar sempre presente, né? Essa questão da ética e da responsabilidade. Eu acho que isso cada vez mais tem que evoluir e é uma preocupação, porque toda nova tecnologia, né, muita gente já diz isso e é uma verdade, é que ela pode ser usada para o bem como pode ser usada para o mal, né? Então, cabe a nós uma responsabilidade de ao mesmo tempo, de evoluir a ciência, os conceitos básicos, ao mesmo tempo, ter um acompanhamento, não só nosso, né, que somos cientistas, mas também da sociedade, do modo geral, de modo a fazer o nivelamento, de modo a fazer uma espécie de proteção. A IA mesmo está agora despertando novamente uma discussão muito nessa direção, né? Porque ela é muito rica no sentido de ajudar, mas não de tomar decisões sozinhas. Claro que ela vai evoluir cada vez mais, vai ser uma ferramenta indispensável, mas tem que estar sempre sob o nosso controle e sob uma ética de proteção e uma ética onde o homem e a humanidade seja privilegiada e isso não pode sair. Eu acho que, não sei se você for um leitor voraz de iniciação de ficção científica, né, do Isaac Asimov, do Robert Heinlein, mas isso eles já falavam em 40 e poucos, né? Então, aquela famosa lei da robótica, em que o robô não pode fazer mal ao homem, a não ser que seja para proteger ele do perigo, e também não pode botar o robô em prioridade, a não ser que seja para proteger o robô de uma situação. Então, a gente vai ter que ter realmente uma ética de proteção, de responsabilidade com relação às novas tecnologias. O homem vai ter que sempre que evoluir também para fazer o controle dessas novas tecnologias. Paulo, antes de terminar o nosso programa, temos mais 2 minutos. Eu gostaria também de parabenizá-lo pelo título de professor emérito que você está recebendo no dia 9, agora na universidade. Parabéns pela grande importância que você teve na instalação e na institucionalização da informática e do mundo digital entre nós, pernambucanos. E uma palavrinha final que você poderia dar para os nossos ouvintes da rádio Paulo Freire, 820 AM. Obrigado, eu vou poder assinar os meus artigos agora como você, né, professor emérito, isso vai ser... eu descobri que você tem mais tempo de universidade, agora eu tenho que acompanhar, tenho que seguir seu caminho. Mas, tirando a brincadeira de lado, eu acho que sempre a informática, ela hoje é transversal, então ela está presente em todos os grandes problemas, em todas as atividades, e nós temos trabalhado para cada vez mais ter o Centro Informático ter uma interação maior com a sociedade. No início, havia até um certo dilema, assim, porque o pessoal fala, não, mas você, a pesquisa de vocês ainda é incipiente, vocês têm muita interação com as empresas, e havia sempre uma certa, digamos assim, uma certa discussão em termos das prioridades, mas hoje nós conseguimos, de certa maneira, ter uma boa avaliação em todos os níveis, né? Nós somos um dos 5 programas 7 de pós-graduação no país, as nossas graduações hoje no Enem são as que têm as melhores notas no Enem da universidade, a gente tem muita interação com a sociedade, muitos projetos, muitos recursos das empresas. Então, nós estamos, de certa maneira, desenvolvendo um modelo que eu acho que pode ser muito importante para a universidade. Eu acho que a universidade já reconhece isso, mas nós colocamos à disposição de interagir mais com diversas áreas e colaborar em projetos que envolvam várias áreas de saberes. Nós estamos, gostaríamos de cada vez mais elevar o nome da universidade e fazer parte ativa dela, e nos colocamos à disposição de toda a comunidade da nossa universidade e, de certa maneira, de todas as universidades regionais e brasileiras. Paulo, em nome da Rádio Paulo Freire, o nosso Conversa com Flávio Brainer termina aqui. Infelizmente, a conversa muito interessante, informações muito seminais para que a gente possa entender a entrada da informática entre nós. Eu gostaria de lhe agradecer por essa participação e espero que a gente possa se encontrar mais uma próxima vez para novas conversas com Flávio Brainer. Nicole, é com você. Muito obrigado. Na próxima semana a gente tem mais conversa com Flávio Brainer. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, ouvinte. A produção e o roteiro dessa edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer. A produção foi minha, Nicole Guimarães, e Rara Sena, estudante de rádio, TV e internet da UFPE, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição, Alisson Félix, também de rádio, TV e internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.